muita falta. Outro dia, estando em sua casa, sua esposa lhe fala: Bezerra, estamos sem alimento em nossa casa, estamos sem qualquer provisão. Bezerra, que considerava-se não somente irmão e pai daqueles seus filhos, mas pai e irmão de toda a humanidade necessitada, tratava a todos indistintamente. E sua família jamais teve regalias, teve elementos supérfluos em seu lar, mas sempre o amor, a educação, o exemplo, a assistência e o carinho do benfeitor, o tesouro mais importante que muitas vezes negamos aos nossos filhos. Pais atarefados que muitas vezes somos, insistimos em dar presentes, em dar dinheiro, em dar celulares, em dar equipamentos, para suprir aquela falta que é nossa, como se os bens materiais pudessem suprir a presença do pai ou da mãe, ou do amor. Então Bezerra de Menezes, nessa noite, ora compungidamente, e na manhã seguinte, sem nenhuma explicação, bate-lhe a porta, quando ele está no trabalho, sua esposa recebe uma carroça de mantimentos. Uma pessoa que não quis identificar-se, sem que ninguém houvesse pedido, envia para a casa do médico dos pobres uma carroça de provisões de alimentos. Bezerra está no consultório. Quando chega em casa, a mulher diz: Bezerra, tudo bem que estava faltando alimento, mas também não precisava comprar uma carroça de alimento, né? Ela: que carroça? E ela mostra a quantidade excedida de mantimentos que lhe foi doada por uma pessoa que jamais se identificou. Então Bezerra de Menezes teve muitas vezes a certeza, a providência divina a lhe amparar. E nós tantas vezes fraquejamos, não é? Então confiemos um pouco mais na providência divina. Quando Bezerra desencarna, dizem os autores que ele é recebido no mundo espiritual pela mensageira de Maria de Nazaré, o espírito Celina. Acamado, Bezerra é recebido por ela e escuta muitas vozes cantando e chamando seu nome no mundo espiritual. Ele pergunta: Irmã Celina, de que se trata? Ela pega-o pela mão e lhe leva até a sacada, ele diz: venha ver. E de lá ele pode perceber centenas de espíritos, pessoas que lhe atendeu e socorreu através da caridade, através das sessões de doutrinação. Ele foi doutrinador na Federação Espírita Brasileira, conduzindo muitos espíritos que estavam perdidos, equivocados, sofrendo, porque quem faz o mal, quem se vinga, não é feliz. E através da assistência espiritual, foram conduzidos a regiões felizes, reencontraram suas famílias, suas mãezinhas, seus parentes, seus filhos amados. Vieram naquele momento prestar a justa homenagem ao médico dos pobres. Ele emociona-se. Então essa é a vida de um benfeitor: felicidade, renúncia, trabalho e a recompensa no mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco e alguns outros autores defendem que ele foi uma personalidade do cristianismo primitivo da época de Jesus. Cerca de 250 anos depois do Cristo, existe uma personalidade muito inteligente e muito nobre, de nome Quinto Varro. A história de Quinto Varro está descrita na obra incomparável Ave Cristo, o romance extraordinário do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Nós tivemos a oportunidade de ler. Naquela obra narra-se a conversão de Quinto Varro, ao cristianismo. Sendo traído pela esposa, sendo traído pelo seu próprio chefe, refugia-se de uma cilada, onde morre em seu lugar um grande mártir do cristianismo primitivo, de nome Irmão Corvino. Bezerra foge da embarcação em pleno mar e assume a identidade de Irmão Corvino, um célebre cristão, e vai atender as crianças necessitadas das comunidades cristãs primitivas que eram vorazmente atacadas pelo Império Romano. Muitos cristãos padeceram nos circos romanos, nas fogueiras, empalados, crucificados. Cerca de 1 milhão de pessoas deram sua vida por Jesus. E tinham ainda